vai bem. Não, tudo vai mal para mim. Mas tudo vai mal, porquê? Foi um amor que eu perdi. Ela partiu, eu fiquei. Se a encontrares, diz-lhe que eu estou por aqui. Se a encontrar, direi: olá, tu por aqui. Olá, então, como vais? Tudo vai bem, tudo vai mal para mim. Mas tudo vai mal, porquê? Foi o amor que eu perdi. Ela partiu, eu fiquei. Se a encontrares, diz-lhe que eu estou por aqui. E a encontrar, direi: este é o seu canal 2 da Antena. Bien, demoiselle, que vous êtes jolie. Pas question de penser aux folies. Les folies sont affaires de vos riens. On n'oublie pas les belles manières. On demande au papa s'il permet. Et comme il se méfie des gourmets, il vous passe la muselière. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Bien qu'un mètre environ nous sépare, nous voguons par-delà les violons. On va dire entre nous, on se marre. Allez voir ajuster leur lorgnon. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Que d'amour dans nos mains qui s'étreignent, que d'élan vers ton cœur dans le mien. Le regard des parents, s'il retient, n'atteint pas la tendresse où l'on baigne. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage, juste avant le mariage, juste avant le mariage. Meu rosto e tendo certo.

certo dia em Lagos, ao passar de caminho para o parque de campismo, gritei: ai, Toninho! Qual não era o meu espanto, que ao meu lado direito jogava estar a ver mal, belisquei-me, estava feito. Um parque de campismo especial de corrida para os senhores militares, é inacreditável. E não há fundos para ninguém, não há mulheres para ninguém, não há obras para ninguém, não há nada para ninguém, é uma alegria, não há nada para ninguém. Culturais, e todas as tentativas são cortadas pelos tais. Se dormires na praia, vem o cabo do mar. Se cantares na rua, à esquadra vais dançar. Bate baixa bolinha, bate, bate pianinha, se por cá queres andar. Que a Judita anda doidinha por te pôr a pata em cima e por te agarrar. E não há fumos para ninguém, não há mulheres para ninguém, não há homens para ninguém. Não há nada para ninguém. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. De papel higiênico, rasga por todos os lados, menos pelo picotado. Pagas na mesma moeda, meio tostão furado e uma volta à Vilha Grande. Jogas na mesma moeda, meio tostão furado e uma volta à Vilha Grande. E não há fumos para ninguém, não há mulheres para ninguém, não há homens para ninguém, não há nada para ninguém. Vamos embora, Manel, não há nada para ninguém. Para ninguém, há com certeza muita música e boas recordações para si que está aí desse lado. Vamos ficar agora com dois grandes momentos no nosso programa. Chama-se Art Sullivan e traz para nós um tema fantástico. Tu, minha mãe, sem dúvida. Um tema muito bonito, fico por aí, escute. Depois ficamos com um tema do qual não temos o conhecimento, a equipa do Nostalgia Sem Magia não tem conhecimento, de facto, de quem o canta, mas para nós foi irresistível escolhê-lo. Esperemos que goste. O tema chama-se Mãe e é, sem dúvida, um tema muito antigo, mas muito bonito. Fico por aí e aproveite este tema também. Creio que vai gostar. E ficamos logo de seguida com o tema de 1975 de Roberto Leal, Canção para a Amália. Três grandes temas para aproveitar. Fique por aí, escute, sinta e deixe-se levar por estas melodias escolhidas a pensar em si. Tu que me trouxeste dentro de ti, tu que me disseste: vem por aqui. Tu, minha mãe, que me abraçaste quando irei. Tu, minha mãe, que me ensinaste o que eu sei. Nem pra onde eu for, vou quem é vida nunca venceu. Tu para quem o dia sempre nasceu. Tu, minha mãe, é quem eu tanto dei o mal. Tu, minha mãe, para quem eu canto esta canção. Canal 2. que já não lembro. Sei que das flores nasceu. Minha voz de um país, de criança eu sempre quis te conhecer, Amália. Na tristeza dos teus olhos, no ombro teu chale apertado, tu suportas toda a glória e gravado na história deixaste o nome, Amália. Entre as musas que sonhei, Amália tens um nome que é imortal. Para mim tu és eterna embaixatriz do campo em Portugal. Entre as musas que sonhei, Amália tens um nome que é imortal. Para mim tu és eterna embaixatriz eu sempre quis te conhecer, Amália. Dentre as musas que sonhei, Amália tens um nome que é imortal. Para mim tu és eterna embaixatriz no campo em Portugal. Dentre as musas que sonhei, Amália tens um nome que é imortal. Para mim tu és eterna embaixatriz do canto em Portugal. Três grandes temas, como lhe disse, três grandes recordações. Vamos prosseguir já com um livro chamado Inês, na voz de Paco Bandeira. Ficamos logo depois com Joe Dassin, com o tema L'Amérique. E terminamos esta seleção com Banho de Espuma, um tema de Rita Lee. Três grandes temas para este seu Nostalgia, Som e Magia. Fique por aí e desfrute destas boas recordações. A mulher é como um livro antes de se folhear. Tem beleza, tem doçura, que mistério, tem no olhar. Mas depois do livro lido, o livro não presta mais. A não ser que haja motivo que faça voltar atrás. A não ser que haja motivo que faça voltar atrás. Larai, laera, larai, laera, larai, laera, larai, laera. Eu tive um livro tão lindo, um livro que li tanta vez. Um livro que me roubaram, um livro chamado Inês. E as páginas desse livro já não voltarei a ler. Porque esse livro roubado tem por dono um outro ser. Porque esse livro roubado tem por dono um outro ser. Larai, laera, larai, laera, larai, laera, larai, laera. Li tantos livros vida, cada livro é uma lição. São livros que não me interessam, livros em segunda mão. Mas esse livro que eu amo e outro ser faz feliz, que não te esqueça jamais, que fui o primeiro que o li. Que não te esqueça jamais, que fui o primeiro que o li. Li tantos livros da vida, cada livro é uma lição. São livros que não me interessam, livros em segunda mão. Mas esse livro que eu amo e outro ser faz feliz, que não se esqueça jamais, que fui o primeiro que o li. Que não se esqueça jamais, que fui o primeiro que o li. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Canal 2. Mes amis, jette-toi mon allée. Je n'ai plus qu'à jeter mes clés, car elle m'attend depuis que je suis né. L'Amérique, j'attends d'elle sur mon chemin. Tant de choses que j'aimais bien, cela commence par un peu de chagrin. L'Amérique, mais l'Amérique. Je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Tous les sifflets de train, toutes les sirènes de bateaux m'ont chanté cent fois la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique. Mes amis, je vous dis adieu, je devrais vous pleurer un peu. Pardonnez. L'Amérique, je reviendrai, je ne sais pas quand, cousu d'or et broté d'argent, ou sans un sou, mais plus riche qu'avant. De l'Amérique, l'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve. Toutes les sirènes de bateaux ont chanté cent fois la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique. L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Amor passa dos limites. Tem que ser. Chegamos então ao fim da primeira hora do Nostalgia, Sons e Magia. Terminamos com três temas e já sabe também que o convido a, na nossa próxima hora, estar connosco e a recordar muito mais música. Vamos terminar com Mocidades, com o tema Amor del Hombre. Depois continuamos com Max Pomba Branca e acabamos com El Herradero, com o tema Lola. Três grandes temas para terminar esta nossa primeira hora. Convido então a na segunda hora estar connosco. Já sabe que aqui aos sábados à noite, no canal 2 da Rádio Antena Web, cá estou eu, Joana Santos, para lhe trazer temas que, sobretudo, são escolhidos a pensar em si. Temas que, com certeza, o farão recordar bastantes momentos na sua vida. Lembra-se quando a telefonia tocava? Pois é. Os temas de ontem e as recordações de hoje são recordações do tempo da telefonia, do tempo em que, muitas vezes, a música que mais se ouvia era na rádio, não era nos discos. Ou se havia a possibilidade de haver discos, eram discos que hoje são verdadeiras relíquias. Pensando nisso, a equipa do Nostalgia Sou e Magia escolhe para si sempre as recordações mais bonitas. Então, conto consigo para a segunda parte deste nosso programa. Vamos à música. Até já. Ai, amor de hombre, que estás haciéndome llorar una vez más. Sombra lunar, que me hiela la piel al pasar. Que se enreda en mis dedos, me abraza en su brisa, me llena de miedo. Ay, amor de hombre, que estás llegando y ya te vas una vez más. Juego de azar, que me obliga a perder o a ganar. Que se mete en mi sueño, gigante pequeño de besos extraños. Amor, amor de hombre, puñal que corta mi puñal, amor mortal, te quiero, no preguntes por qué ni por qué no estoy hablando yo, te quiero, porque quiere quererte el corazón, no encuentro otra razón, canto de gorrión, que pasea por mi mente. Si le estás queriendo si tanto, le estás queriendo. Suelo me clava en el cielo con una palabra. Amor, amor de hombre, azúcar blanca, negra sal, amor vital. Te quiero, no preguntes por qué ni por qué no, no estoy hablando yo, te quiero. Canal 2, Antena. Pomba branca, já perdi o teu voar. Naquela terra distante, toda coberta pelo mar.

um tema bem ouvido há uns anos atrás e que não deixa de andar por aí. Pelo menos é bem recordado por toda, seja pelos mais novos como pelos mais antigos. Um tema bem bonito. Los Bravos é quem o canta. Bem bonito e bem, bem divertido. Até pode dançar. Ah, pois é. Depois ficamos com Help Me, na voz de Elvis Presley. E terminamos a seleção com Cassandra, um tema dos ABBA. Três grandes temas para abrir esta nossa segunda hora de nostalgia, som e magia. Venha connosco neste mundo de recordações. Ouvir as músicas da telefonia, as recordações de ontem. As músicas de ontem, assim é que é, que são as recordações de hoje. E são temas que não podem ser esquecidos. Vamos então recordá-los por cá. Até já! Don't in time to see me again. Oh, oh. What can I do? 'Cause I'm feeling blue. I can't choose. It's too much to lose. My love's too strong. Wow, baby, you see what come back to me. I'm tired of walking all alone. Lord, help me smile another smile, just one more smile. You know I just can't make it on my own. I never thought I needed help before. I thought that I could get by myself, but now I know I just can't take it anymore. With an humble heart on bended knee, I beg you please help me. Come down from your golden throne to me, to lowly me. I need to feel the touch of your tender hand. Remove the chains of darkness, let me see, Lord, let me see just where I fit into your master plan. I never thought I needed help before. I thought that I could get by myself. But now I know I just can't take it anymore. With an humble heart on bended knee, I'm begging you, please help me. Canal 2 da Antena Web. Down in the street, they're all singing and shouting, staying alive though the city is dead, hiding their shame behind a hall of laughter while you are crying alone on your bed. Pity Cassandra, let no one believe you, but then again you were lost from the start. Now we must suffer and sell our secrets, bargain, playing smart, again in our hearts. Sorry, Cassandra. Some of us wanted, but none of us would.

Temas bem portugueses, aqueles que aqui tivemos no nosso Nostalgia, Som e Magia. Agora, vamos até à Itália. Convido a vir comigo até às recordações vindas de Itália. Chama-se Nico Fidenco e traz-nos o tema Casa de Irene. Depois seguimos logo com Jenny Morandi com o tema Non son degno di te. Terminamos esta seleção com Non Retornerai, um tema da nossa Caterina Caselli. Três grandes temas para seguir. Fique por aí e desfrute. Tão românticos e tão enamorados estes temas que temos para si. Até já! I giorni grigi sono le lunghe strade silenziose di un paese deserto e senza cielo. A casa di Irene si canta, si ride, c'è gente che viene, c'è gente che va. A casa di Irene bottiglie di vino, a casa di Irene stasera si va. Giorni senza domani e il desiderio di

Canal 2. E se non ritorna più, io perderò. Più senza lui, l'amore è un gioco, però più giocare non so senza lui. Se lo perderò, che succederà nel mio cuore? Tutto quello che ho l'ho puntato su lui. Ah, una ragazza non può fare più di così, no, non può. Signore, pensaci tu che sai tutto di me e di lui. Non lasciarlo mai, vive senza me. Ho paura che da solo con me faccio un passo sbagliato. Passos largos para o fim da nossa emissão, mas antes de tal, vamos ficar com três temas muito bonitos. Chama-se Roy Robinson e este senhor traz para nós Love Hurts, um tema muito antigo, mas que sem dúvida traz boas recordações. Ficamos logo de seguida com o tema Larga de Noi, um tema de Sergio Endrigo, que sem dúvida serve para encantar. E em terceiro lugar, mas que não está em terceiro lugar a nível do panorama musical mundial, chama-se Demis Roussos e tem uma música, sem dúvida, muito bonita. Goodbye, my love. Goodbye. Não digo goodbye, mas digo-lhe até já para as nossas despedidas, então. Vamos à música. Love hurts, love scars, love wounds and mars, if any heart not tough nor strong enough to take a lot of pain, take a lot of pain. Love is like a cloud telecomandati e una spiaggia di conchiglie morte. Nella notte una stella d'acciaio confonde il marinaio. Strisce bianche nel cielo azzurro per incantare e far sognare i bambini. La luna è piena di bandiere senza vento. Che fatica essere uomini. Partirà, la nave partirà. Dove arriverà? Questo non si sa. Sarà come l'arca di Noè. Il cane, il gatto, io e te. Un toro è disteso sulla sabbia, il suo cuore perde cherosene. A ogni curva un cavallo di latta distrugge il cavaliere. Terra e mare, polvere bianca, una città si è perduta nel deserto. La casa è vuota, non aspetta più nessuno. Che fatica essere uomini. Partirà, la nave partirà. Dove arriverà? Questo non si sa. Sarà come l'arca di Noè. Il cane, il gatto, io e te. Partirà, la nave partirà. Dove arriverà? Questo non si sa. Sarà come l'arca di Noè, il cane, il gatto, io e te. Partirà, la nave partirà. Dove arriverà? Questo non si sa. Goodbye, my love. Goodbye. ouviu dizer que tudo o que é bom acaba depressa? Pois é. O nosso Nostalgia Sem Magia acaba por hoje. Vai embora, mas sábado que vem conto consigo aqui no nosso canal 2 da Rádio Antena Web para juntos, entre as 22 e as 0 horas, fazermos outra viagem pelas recordações. Vou embora, mas desejo-lhe uma ótima semana e desejo, sobretudo, que esteja comigo aqui no próximo sábado, entre as 22 e as 0 horas, para mergulharmos neste nosso mar de recordações. Vamos ficar com três temas para o final, com Un chant d'amour, un chant de thé, um tema de Frédéric François. Depois seguimos logo com Charlie Aznavour, com o tema La Maman. E terminamos esta seleção com Italiano Vero, um tema de Toto Cotugno. Três grandes temas para acabar este nosso Nostalgia, Som e Magia. Desejo-lhe uma ótima semana, seja ela de trabalho ou de descanso. Desejo-lhe uma continuação de um fim de semana excelente. E já sabe, cá estamos no próximo sábado no seu canal 2 da Antena Web, entre as 22 e as 0 horas, para mais recordações. Até lá, tenha tudo de bom. Uma semana cheia de boas energias, grandes momentos, muitos sorrisos, pessoas especiais. Fique bem. E até sábado, aqui no Canal 2, da Antena Web, às 22 horas. Quand viendra la fin de l'été, sur cette plage, un chant d'amour, un chant d'été, et le sourire de ton visage. Quand viendra la fin de l'été, si ton cœur est toujours pareil, moi je saurai encore t'aimer. Aujourd'hui sous le soleil, où nous avons tout partagé. Tes yeux me demandent déjà si notre amour ne durera qu'un seul été. Mais non, je ne partirai pas sans t'avoir à mes côtés. Quand viendra la fin de l'été, un ciel nouveau, car je voudrais tant retrouver l'envie de tes mains sur ma peau que je ne peux pas demande déjà si notre amour ne durera qu'un seul été. Mais non, je ne partirai pas sans t'avoir à mes côtés. Quand viendra la fin de l'été, il restera le souvenir d'un chant d'amour, d'un chant d'été qui ne pourra jamais mourir, qui ne pourra jamais mourir. Un chant d'amour, un chant d'été, qui ne pourra jamais mourir, qui ne pourra jamais mourir. Ils sont venus, ils sont tous là. Dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir la maman. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie. Il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents plein les bras. leurs jeux n'ont pas d'importance, c'est un peu leur dernier cadeau à la maman. On la réchauffe de baisers, on lui remonte ses oreillers, elle va mourir là. Marie pleine de grâce, dont la statue est sur la place, bien sûr vous lui tendez les bras en lui chantant Ave Maria. Ave Maria. Il y a tant d'amour, de souvenirs autour de toi, toi la maman. Il y a tant les hommes ont eu si chaud sur les chemins de grand soleil, elle va mourir là, maman. Qu'ils boivent frais le vin nouveau, le bon vin de la bonne treille, tandis que s'entassent pêle-mêle sur les bancs, foulards et chapeaux. C'est drôle, on ne se sent pas triste près du grand lit de l'affection. Il y a même un oncle guitariste qui joue en faisant attention à la maman. Et les femmes se souvenant des chansons tristes des veillées, elle va mourir là. Après une bonne journée, pour qu'il sourit en s'endormant. Ave Maria. Il y a tant d'amour, de souvenirs autour de toi, toi la maman. Il y a tant de larmes et de sourires à travers toi. Jamais, jamais, jamais, tu nous quitteras. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano. Un giorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Un giorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Sono un italiano vero. Torno Italia che non si spaventa, la crema da barba, la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in TV. Buongiorno